pontos, espera dar 1-0, pronto, Golf Club Oscar. Four right here for takeoff from 810, range 100 degrees, 07 knots. Yes, de 9286, essa identificação do seu via, chegada a Mari para o nível de voo 050. Estabilizada a renave, está 3170. 3170, turbo, 1895. Prossiga. Prossiga ao... Vai direto Itápolis, o 9286, após o TAP, programa Serra Vitor 366. Contact, climb 2, level 3, 50 via borda de parte. Level 3, 50 via borda de parte, Portugal 024. 4-0, informação Alfa, vai atingir 3170. Voo 9400, essa é a identificação dessa via chegada a Mari para o nível de voo 060. Obrigado, 9400. Portão 0 do Fogo, é, né? Climbing until first level 330. A climbing until level 330, é Portão 0 do Fogo. Estando Max, Fox, Chávez, Adaniel, Matheus, Pistão 0. Vamos 592, essa identificação dessa via chegada Mari para o nível 070. Mari 070, 592. Zona 70, autorizado Alfa, Juliette Pachola, posição 07. Alfa Juliette, 07, TAP, programa para pós de TAP, voo servidor 366 para RNAV da Pico Nugel. Oi, TAP, após de TAP, 366, RNAV da Pico. Any chance from present direct position the Zulu? Send it back. Send it back. Controle Salvador, Papa Tango, Mike Foxtrot Serra. Serra, sucesso de contato radar, subiu 080 do presente direto coral. A presente solicita, se possível, nível de voo 100, senhora, Mike Foxtrot Serra. Mike Foxtrot Serra, subiu para nível de voo 100, direto coral. Certo, pode manter o nível de voo 100, direto coral, Mike Foxtrot Serra. Fly heading Mike Sierra Serra, Mossoró. Fly heading to Mossoró, report call 024, thank you. 29286, deixa para 25007, o ajuste no 013. Autoridade Renato, estamos 0, reporte para a vida 3GM. Iniciou para 2500 com 1013, reportará a vida do momento 4.2. Autorizado a decolar, pista 90, vento a 189. É, 1592, reduza para 230. 230, 9592. Oscar decolou no meio, achando no 20 decimal 8, controle 210. Controle 208, um golpe de loco. Caso 400, disse sem restrições para 2500 pés, o ajuste no 013. Após o 4, você restou 366, reporta no meio. Passará, vamos. É o 200. Controle, bom dia, Alamazan, Golfo Quilômetro. Está passando o Golfo Quilômetro, contato radar decolar, iniciou para o nível 080, desce a decorar. Zero, solicitou 060, senhorita, o Golfo Quilômetro. Sente, autorizado 060, mas sai da coral. Ok, sai da coral 060, Golfo Quilômetro. É Portugal Direito 4, contact Recife Center, 1-2-3-8-4. 1-2-3-8-4, 8-5. Ok, 1-2-3-8-5, é Portugal Direito 4. 1-2-3-8-5, é Portugal Direito 4. Boa noite, Tom. Boa noite, vovô. Sobre o zono RNAV 010, azul 4-9285. Azul 9286, torre 1-8-9-5. 295, azul 9286, boa noite. 1-5-9-2, deixa para 4-10, o ajuste 0-1-3, reduza para 2-2-0-9. Segue trago nas 8 horas a 2 minutos pra frente, um Boeing 738 da companhia. Ciente, autorizado até 4.000 com 1.013, fique no traço da companhia, bom, não sei. 392, programa para pós status, voa Serra Vida 366. Só 366, voa no 592. O 592 mantém a Prodo Serra Vitor 369. Acho que vai chegar na Prodo Serra Vitor 366. Tá fazendo 366 agora no 592. Bom 9400, torre 118 decimal 95. Bom no 592, autorizado a RNAF, estamos 0, reporta Serra Vitor 366. Portão 366, autorizado, bom no 592. Separador 500 PS com ajuste no 013, o gol 1592. Gente, 2013, 2500 PS, 00, continue a aproximação, aguarde que está livre, vem para uma centena hoje mais. Passando o Golf Kilo Oscar, regras modificadas 0324, tudo em condições visuais para o nível de voo 065, ponto de piso foi estimado para o ingresso terminal Ilhéu e Tocou. Corre de pista livre, vento, uma centena com 8 horas. Guardando pista livre, não sei como é que está. 641 para terminal Ilhéu e o pouso. Vamos ao 0400. Copiado. 9400, 925, Silva de Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 8, 940. Salas 27, chega via Alfa, primeira esquerda, Kilo, 43, quando lá tenta sinalizador. Alfa, Kilo, 43, gol no 592. Correio Salvador, gol no 592. Chega. Só confirma as instruções de táxi do senhor via Sonda, é Alfa Kilo? É, na carta saiu a sinalização do táxi, Kilo é a primeira esquerda agora. Ah, justamente. Então, primeira esquerda para a parte da remota, né? Até para o senhor. Meia essa notificação dessa chegada Mari, para o nível 050, vou direto em TAP, após o TAP, terra de 366. Ok, Renan, via para o TAP, depois do 366, grato, gol, 9456. 592, posição prevista no pátio 301 no Romeu. 01 no Romeu, obrigado. Descida autorizada até o 050. 050, obrigado. Tango Mike Fox Terra, afastado 5 mil milhas, sudoeste do Salvador, seus radares estão encerrados. Mantendo em voo 00, chama o controle Ilha Ilhéus, na sua posição 20, décima 1. 00, décima 1, Mike Fox Terra. Capitão Golf Kilo Oscar a 56 milhas. Tudo oeste do Brasil, chama 2, o radar está terminado. Chama o controle Ilhéus, na frequência no 20, décima 1. Deixa para 2003, Oeste 013, autorizado a Renato Pistão 1-0. Reporta Serra Vitor 366. Ok, ao Serra Vitor 1-0-3, eu comprei a altitude, querido. 2500 pés, 1003, autorizado a ginásio, gol 9456. Checando o 366, tem a pista no visual, gol 9456. Gol 9456, torre, 118.95. 118.95, gol 9456. Salvador, Gol 9456, está estabilizado, checando 372, tem uma pista 10 no visual. Gol 9456, avistado, posto autorizado, pista 10, entrou uma centena com 8 nós. Livre pouso, pista 10, Gol 9456. É Mário de Sovia para o nível 050. Mário de Sovia para o nível 050. Estamos na Eco, 9456. Sou Solo 347, chega via Kilo para parte 3, para vista posição 6, Lima. Pela Kilo, parte 3, o 62 é Lima, Gol 9456. Torre para o Gol 9456, essa primeira esquerda aqui é Kilo para Delta? Essa é a primeira esquerda mesmo, Kilo. Ah, então tá bom, regressando no parque, obrigado. 1-8 no 2, desça para 2500 ou ajuste no 013. Após o TAP, você é revitor 366 para a RNAV 0, suporte o mesmo. 2500, TAP, RNAV 366, para a RNAV 2500. Terra V366, voa no 812. 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Salvador, voa no 812. Bruno 812, registro 013, autorizado pouso, pista no 0, vento no 00 grau, 089. É, teve pouso, Bruno 013. Bruno 812, sala 02, ligar à direita, chame sala, 1209. Direito, 209, agora chame. Alto, 8-1-2, seguro. Mano bem. Sim, pode falar. Solo, 8-1-2, seguro, boa noite. 8-1-2, boa noite. Autorizado o táxi Alfa, vai manter a posição, esse 2, Juliette. Alfa, mantém a posição, esse 2, Juliette, mais uma vez.